867, estamos centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 265.245, boa noite, 67, obrigado, bom dia. É 141, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajustando a 015, voa Lagoinhas para interceptar via chegada bom. Autorizado até através do portão 05. Autorizado até através do portão 05. comandante, Antônio 32 do meio, início de destaque, 135 a bordo, alterna Teresina, 3 horas de autonomia. No meio, ataque autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1, 98, decimal 95, ajustando 095 como voo. Pátio Índia, ponto de espera, monitor, chama a torre, 32 no meio, voo. 409, segue a aeronave da Santa ao ponto de espera, torre 1, 98, decimal 95, ajustando 095, como voo. Traga o Santa, ponto de espera, lá, torre 395, estado no 095, 409, obrigado, Santa, boa tarde. Lamento. Oi, Salvador, é o TAN 32 no meio, ponto espera no zero pronto. Boa tarde. Boa tarde, TAN 32 no meio, está autorizado decolado 1 no zero, o vento é 1 no 40 graus, 0612 em nós. Pois lá, decolagem pro zero, TAN 32 no meio. Com azul 2788, para postura de adicionamento no pátio 3. 089, está autorizado alinhar e manter após o arrebojo da TAM. Zona 6, decolada Zona 6, controle 1208. Gente, só 3206. Só informa o urubu na reta de decolagem pro azul que vai decolar agora. Recente, o azul 4089 copiou. Ah, sim, obrigado, senhor. Como? Falou. 3206. Tá 32 no meio, contato radar, subir, mantém 370, saída Momo. 370 Momo, tá 32 no meio. Correto para funcionamento 2790. confirmando a autonomia 0425. Azul 4089, decolagem autorizada, da 0 ventana, 50 graus, meia dúzia nós. Decolagem no 0, azul 4089. Boa, Salvador, bom dia, boa tarde, Fernando, 2 3, informação de ar. 2 7 9 0, 4 0 9 da companhia, autorizou início do Pacific, Chanel 6213, Fábio. Galeão 360 autorizado. Decolagem da 1 a 0, curva à direita. Subida da El, Leda e Irumi. Após a Torre Vermelho 857 até Monsu. 5005, transponder, controle 120, decima 8. Controle 1208. 208, azul 4089, tá bom. É. O controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantenho 380. Após 2 mil pés, voa Leda. 280 após 2 mil, Ledo. Azul 4089. Controle São Azul, está 32 no meio. Via direita da rota para 320 por 40 mil. Tá 32 no meio, confirme a pro. Pro 320. Dois no meio, ciente. Informa o tráfego na sua posição de 3 horas, 18 milhas, rumo sudoeste. Tá passando 070 em descida. Ciente, procurando o tráfego, 132 no meio. 59, está autorizado da colada 10, vento 150 graus, 062 nós. Chanel 6141, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado ILS X-Ray na Broad de Duna, rebota estabilizado. Então vai descer para 2 mil pés, autorizado X-Ray na Broad de Duna, no 014, no ajuste, confirma? 6141, afirmativo. Controle Salvador, está 32 no meio, desvio agora a Pura Norte, foi 40 mil. Está 32 no meio. Controle de confiança, está 32 no meio. 32 no meio, ciente. Uno 396, aciona a identificação, desça para o 050, via chegada Mari. Uno 396, inicialmente mantém o perfil. Azul 2759, decolado aos 22, controle 208. 208, azul, 274. SAM 32, 16. Chama agora o controle, o Centro Recife 126.85. Recife 126.85, 32, 16. Obrigado, uma boa tarde. Azul 2759. Azul 2759, troca o código para 5024. 5024. Gente, para regressar o seu plano. Plan 3193, boa tarde. Prepara a subida da Elda, Guarda-Costa. Autorizado subir da árvore, confirme 2759, afirmo, sair da árvore, autorizado direto lefa. Direto lefa, 240 24089, chama Recife em 1251, alterna 13325. 251-3325, azul 40089. Azul 2788, decola ao 25, controle 208, 2788. 2788, controle 208, de volta. 1393. Autorizado, por escolha. Só para os copos, 3193. Galeão 360, autorizado. Decola, pista 90, curva direita, será da Auleda Irume. Pode prosseguir, P9B857, termoso. Controle 1208, acima 5031. Volta, pronto, tá, mano, eu 3193. Solo Salvador, azul 2790, posição 5 Lima, puxa de estacionamento. Azul 2790, autorizado, puxa de volta. Pode dar uma parte. Afirmativo, prossiga. Índio número 9, Salvador Salvador, autorizado, firmando, decolando 7, curva esquerda, curva do axé, no meu pé, controle 20.8, acena 0171. O exército podia confirmar que foi intercotado. Para o Azul 2759, confirme. Primeira nave que modulou para o controle. Controle ao Azul 2788, reporte para o exército na 030. Sanema 320, aciona a identificação de chegada mar e desse montanha 050. Chegada mar para o 050. Condução azul 187. 88. Controle Salvador azul 2788, câmbio. Prossiga, senhor. Quem tiver só uma ponte, estou fazendo uma ponte para o exército 1030. Posso conseguir? Afirmo. Ok, ele decolou, está de soma 10 minutos a sua terminal para ingresso para Aracaju. Está em cima de Aracaju com 9712. Você pode confirmar a altitude que o mesmo mantém? Só um segundo. O exército 1030, qual altitude o senhor mantém? Está mantendo o controle de Salvador, 1000 pés sobre o terreno e condições visuais. Graças, o 272. Poderia prosseguir a instrução para ele? Sérgio, mantenha a escuta do controle quando possível. Informe o ajuste por gentileza 1-0-1-4. Ok, o exército, controle mantém, informa que mantém a escuta deles e o ajuste é 1-0-1-4, ok? E aí, Índio, espera do 1-0-2-2-9-5-1-0-1-4. Sente, visitar, descobrir os dois, chamar a todos, 2-2-9-5, ponto de espera do 1-0. Azul 2-5, desgraçado. Alô, Salvador, bom dia. Boa tarde, 25073, Índio da Sierra, autorização ideal, 1-8-0. Azul 5073, bom dia, prepara a saída coral agora, como? Coral aguarda cópia 5073. Zero alguma coisa com a máquina? Fala para o 1073. Sim. Se você não for ter uma saída para o azul número 1, para o azul 5073. Gente, boa coordenação. Boa, 03, o ponto de modificação que tem no seu plano é justamente a posição coral, tá certo? Gente, confere, desça para 2 mil pés, utilizar dele é a sexy rape. Se não zero, reporta quanto estabilizado. Na Maria, fica 2. Firmou. Coral, azul 5073. Entendi. É 320, confirmando, descendo para 3000 pés. Autoriza o 2788 para cobre, bisteria. Quatro. Está atualizado, né? Para os pontos de espera aí de November Alpha. Juliette, Porto Médio. Após a 2 da CR, posição 62, né? São José do Cruzado. 396, prossiga para 1.700 pés, a gente permanece na porta estabilizada. São 3193, a linha decola para estúmula 0, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. A linha decola para estúmula 0. Oi, Salvador, muito boa tarde, esse é o 2790, próximo ponto de espera da Alfa, já 1-0. Azul 2790, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2790. Sabatango, Eco, Delta, Fox, prossiga. Plano Yankee, 1800, aliás, autorizado. Decola pista 90, curva direita. Ainda assim, né? 1-alvo, autorizado. Controle em 20, decimal 8, senhor 5046. Coloque o código 0123. Rota para puxa. Reporta para São 3193, decolado 233, controle no 20 decimal 8. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Controle, muito boa tarde, São 3193, decolou no Dael. 3193, contato radar na decolagem, saída da Dael, Leda, Irume, suba para o 360. 360, pode vai direto Irume, ainda presente, enquanto serve 2? 360, direto Leda. Direto Leda, então, 3193. Autorizada, após desvio, já com a navegação voando duna, redução para 230 nós, número 2 na aproximação. 230, reduzindo, número 2 na aproximação, corrigindo também a controle de Salvador, 63 no 5. Sena 6320, desce para 2000 pés, 3 ADLS, reporta no localizador. Terra, estabilizado, voo no 3, 9, 5, 9, 6. Em setor 18.95. Obrigado, até a decolagem. Sanamia 320 para o localizador direita 065. Direita 065, vento 130 graus, 7 nós. Checado, de repouso, 3. 790 Lima, tem Puxa na Zero. Ingresso Lima, tem Azul 27, não. Engenho da Venderal, com precisar de decolagem, Puxa na 7, vento no 20 graus, 7 mais. Ana 315, livre das restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajustado em 1014. Livre das restrições, descendo para 3 mil, ajuste em 1014, acelera 63. Então, 396, sala 37, direita 121, decimal 119. Autorizado via Alfa, Juliette, portão no zero. Alfa, 2790, autorizado decolagem, puxando no zero, vento no 20 graus, meia dúzia de nós. Vento decolagem, azul 2790. Vender Alfa decolar 238, vou fazer o circuito não padrão, curva pela direita, reporte girando para girar base pela direita. Reporte para girar base pela direita, não Vender Alfa. Engenho da Vender Alfa, mantém o setor norte, aguardando instruções para regresso para toque remetido, informo o Airbus da Verca na aproximação para pouso, mantém o setor, aguardando instruções. Gente, mantém o setor norte, está visual contrato, Engenho da Vender Alfa. 180 sem restrições, Momo Vatap. CNM 320, estabilizando o sinal na zero. Azul 2788, chama centro de Recife em 126, decimal 85. CNM 320, autorizado de sinal de É 320, torre 18.9. 6320, ajuste no 0 no 4, informe tráfego setor norte, 1 mil pés. Charlie 150 não interfere com a aproximação, ok? Tá à esquerda, no setor norte. Gente, do tráfego, CNM 320. CNM 320, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 5 nós. Altímetro no 0, no 4. Livre pouso, CNM 320. Pista no 0, no 4. Terra nenhum no 2545. Eu vou trazer a altitude Botango Eco Delta Fox, controle. Utiliza a localidade que o procede. Thank you. Delta autorizada a base, ok? Reporte na curta para o toque emitido. Reporta na curta, na lateral, tá? Para a pushback e aspirante, azul 5073. Também 320, informação. MR320 no solo 43, direito no 21, decimal 1. 21, 1, 0. Decola Carulhos, decola pistão 0, curva direita, série da L, transição ótima. Controle 120, decimal 8, aciona 5064. 540, autorizado para Guarulhos, apresentou 1, 0. Israel, transição, ótimo. Controle 27, decimal 8, transporte 5, 0, 0. Salvador, Xenemia 320. Xenemia 320, Alfa, reportante das LED. Alfa, autorizado, toque remetido, pistão no 7, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, toca remetido no 7, Índia 90 Alfa. Azul 41 no meia, será a identificação chegada a Mari, desse mantém o nível 0620. 0620, Mari. Controle Salvador, janela 63, ano 5, estabilizado, final da 10. Gente, controle Salvador 18.95. 18.95. Estabilizado, 10. Postnet 63, 15, ajuste no 014, informa o tráfego setor sul, em ascensão a 1 no mil pés, à direita do senhor, Charlie 150, não interfere com a aproximação. Sente o tráfego, não tem o mesmo ainda no TQS, está aguardando 63, 15. Sente o tráfego, acabou de fazer o toque emitido na 17, já está prosseguindo para o setor sul, não interfere mais na aproximação, ok? O altímetro 104, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 120, grau 87 nós, cheque o trem. Tive pouso, Oceaner 63, 15, baixou e travou 63, 15. Índia 90 Alfa, tocou, remeteu os 4, 5, mantém o setor sul, prosseguindo para o farol de Itapuã, aguardando autorização para o cruzamento do campo. Sente, 90 Alfa, farol de Itapuã. Confirme esse visual com o Airbus da Venca na curta da 10, o Índia 90 Alfa. Na visual, 90 Alfa. Tem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego atento à estrela de turbulência, tudo mesmo? Afirma, 90 Alfa. Tudo bem. Gente, prossegue a retaguarda do tráfego, sempre atento à estrela de turbulência, reporte para girar a base, o Índia 90 Alfa. Reporte para girar a base, Índia 90 Alfa. 90? Prossiga. É como coordenar com o Recife após batata desse PC lençóis? Vá. Escuta. Visual com a voz da companhia na curta final. Sim. após o pouso do tráfego, ali mantém pista no 0, 6213. Liga no 0, Oxinema 315, sala 48, direita no 21, decimal 1. Direita 21, 6315. Pronto para tirar a base, November Alpha. Autorizado base de November Alpha, tráfego avistado. Está autorizado, toque arremetida. Pista 17, vento 1,50 graus, meia dúzia de nós, altinho permanece 1,0, 1,4. Beleza, toque arremetida, 1,7, November Alpha, 1,0, 1,4. Oxinema 62, 1,3. Autorizado decolagem de pista 1,0, vento 1,50 graus, meia dúzia de nós. Salvador, boa tarde, 1,573, eu sou pronto no ponto de carga de Salvador. Azul 5073 ali, mantém a pista 1,0. Ali, mantém a pista 1,0, azul 5073. Oxinema 6213, decolador 50, controle 120, decimal 8, boa viagem. Controle 608, bom trabalho, 6213. Controle 603. Oxinema 6315, mantém a posição de taxidex. Não copiou, Oxinema 63 ou não? Mantém a posição de taxidex, 63. Mantém a posição de taxidex, 63. Ruta 3805, não vou falar de pronto, puxa, iniciando. Confio, puta, iniciando. Já iniciando, totalmente pronto, Ruta 3805. Totalmente pronto, já conectado, vai ficar fazendo o check-up. Quem sente aguarda, aguarda a aeronave com a 501 após o circuito, Ruta 3805, ok? Aguarda aeronave 1 após. Já na minha 315, utilizando o possível, tem ali o parqueamento. Chamado Ilésio, voo 9 Azul 4-1-6, redução para 2, 1-0 mais. Desenho 9-4-1-6. Mantenha 4 mil pés livres das restrições, ajuste no 0-4. 1014 do Flávio, no meio de dentro. Go 208 to intercept my arrival for direct Mari and send it to top level 050. Capatango, Eco Delta Foxtrot, execute um 360 com curva pela esquerda na rotatória, chamando a mesma em 1120 decimal, coesão em 18.95. Delta Fox, executar um 360 sobre a rotatória pela esquerda e chamar torre 1295. Braço. Azul 5073, autorizado, decolagem, pista no 0, vento no 40 graus, 7 nós. Autorizado, decolagem, 1305. Torre Salvador, boa tarde, o Eco Delta Fox está sobre a rotatória. Eco Delta Fox. Fox prossegue, final da 1-7, ajuste no 0 no 4. Reporte na curta, Eco Delta Fox. Delta Fox vai reportar na curta da 1-7, Fox. O 2790 CM, chama sempre de Recife, e 1288 alterna 1260. 28260, azul 27. Controle Salvador, boa tarde, azul 5073, trazendo meu pés na Tineiro Nova. 5073, contato radar na decolagem, saída de zero no alfa, sube e mantém o nível 180. Sobe e mantém 180 do 5073. Vento 120 graus, 7 nós, altímetro no 014. Livre pouso no 7 no 014, Delta Fox. 118 na centro, gol 89 na base. Oi, Salvador, boa tarde, gol 964. Gol 964, boa tarde, ajuste no 0-4, reporte baixado travado. 0-4, chamar baixado travado, gol Uniforme Irmão Charlie. Então confere. Prepara a saída da El, Leda, transição Motiva, aguarde contas. Shop Tom Charlie, qual passo que se encontra? O bicho decola. Tem o Bielton na mesa. Meia dúzia de nós. Pode autorizar o sino zero, igual na Alfa. Fugindo November Alpha, tá visual com o bug da Gol, passa no marcador externo. Afirmativa, November Alpha. Gente, após a passagem de tráfego, cruza o campo, a retaguarda do mesmo, atenta às três de turbulência, pode girar a base de November Alpha. Gente, após o tráfego, na retaguarda, pode girar a base de November Alpha. Eco Delta Fox, sala 56, confirmando a parte 5. Gente, frequência livre estacional, boa tarde. Horizonte, chamode, me conforme. Decolando 7, com a direita, série da L, transição ótima. Controle 120.8, aciona 5067. Chama 2, 1, 3, chama Recife em 1251, em caso de falha, 1-3-3-2-5. Autorizado, 4-1-1-6. Boa, Chama 62, 1-3, 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado. Autorizado, 4-1-1-6. Azul 4-1-1-6, dispara 2000 para ISO, 3 ALS, reporta localizador. Posso localizador. Via Bezilono 0 por bairro, a Bezilono 6, para o Horizonte, chamode, a Bezilono 3 anos, volta e cola a pista no 0 com a direita, será da L, transição ótima, controle 2028, acena 5074. Como o Embraer da Azul na aproximação para a Pouso 10. 7, setor norte, para visual com tráfego, índia 90 alfa. Voo 964, no solo, aos 59, direita no 21, decimal 1. Azul 41 no meio, forma o tráfego, cruzou o eixo da Nozero, prosseguindo para o setor norte, se afastando do campo no 1000 pés. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 41 no meio da Azul. Aguardando, 41 no meio. Azul 41 no meio, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 5 nós. Ele pouso 41 no meio. Boa tarde, na 3205, visual com a embreagem da Azul, no final. Visual. Após o pouso, o tráfego ali mantém a pista na 0238, 055. Pode o tráfego ali mantém, então, 0235. 5073, controle. Já segui a 5073. A 5073 foi coordenada com o Ilhéu. Agora, e o mesmo nos solicitou que, após interceptar o fixo Dina, voar no QD Mike 253. Sim, após o fixo Dina, voar no QD Mike 253, é 25063. Para controle? É o azul 5072, voltado. Siga. É, confirme, ele quer o QD mais ou quer a magnética 253, a proa 253? 25053 foi coordenado QD mais 253 após o fixo Diner. Relativo, então após o fixo Diner, a gente vai abrir a esquerda na proa 180. Pra deixar cair a marcação pro QD Mike 253. Tá marcando bem estranha essa exposição, mas tudo bem, vamos cobrir, tá protegendo. Gente, o coordenado foi esse. No momento, iremos mais uma vez ratificar com o Ilhéus e confirmaremos com o senhor em instante. Ok, a gente agradece, muito obrigado. Cruzado, Gilete Calizou, após o Iduna. Posta ataque seu hotel, patrulha 04. Azul 4, 1 no meio, só Luiz. 1702, direita 121, decimal 1. 21 no urbano. Roger, go to 018, heading to 2000 feet, 281014, cleared, ILS, taxiway runway 10, comm established. Se o senhor pode decolar, cruzando via hotel, decola com proa do litoral sul, ok? Depois segue via corredor, chefe. 253 de Leão. Taxi uniforme Santiago. Liberal, Fator Corre, remeteu ao 04.